Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caríssimos e estimadíssimos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é sexta-feira e vamos trazer música de dança dos anos 90, porque hoje é este género musical que nos vamos dedicar, como aliás é assim todas as sextas-feiras. E vamos, sem mais delongas, começar com três grandes músicas, primeiro com os Wakefield e o tema Gimme Gimme, depois Another Night com os The Real McCoy e ainda uma música fantástica dos The Free, o tema que lhe vamos apresentar tem como título Lover on the Line. São os grandes temas dos anos 90, as grandes músicas da dança dos anos 90 que vão preencher esta meia hora de programa, esta meia hora de musicália aqui na Rádio Antena Web. Vamos à música, até já! Thank you. ligado na sua antena web. Lover on the line, you won't see me, but you're blind. Try to touch me with your mind. Love me on the line, for the soon if you are mine. I'm your lover, lover on the line. Com mais duas musiquinhas, Move Your Body é a primeira na voz dos Anvil 65 e depois vamos trazer um grande sucesso, uma música que é original dos Cranberries e que foi depois bem mixada num Dance Mania de 1999. Não foi o português, foi outro Dance Mania de 99 que foi lançado nos UK. E vamos então estas duas musiquinhas, depois eu vou voltar para as despedidas porque o tempo passa depressa. Até já! Move your body, come on now everybody. Move your body, move your body.

hora de fecharmos mais uma edição do Musical e vamos chegar com dois grandes temas dos anos 90, também do ano de 1999. Dois grandes sucessos que marcaram esse ano. E vamos então ficar com estas fantásticas músicas. Sem mais delongas, Follow Me to Millennium e ainda a música fantástica Porquê. Dois grandes temas e este Porquê é bombar completamente. Já vai perceber, é uma música absolutamente extraordinária. E sem mais delongas, vamos a estes dois temas. Eu despeço-me, estou de volta na próxima terça-feira para mais um Musicália, mas um Musicália como este, só de hoje a 8 dias. Na altura, vamos trazer-lhe mais música dos anos 90, mais sucessos de dança dos anos 90. Até lá, curtam muito e até para a semana. I just need you so much. I want you. I just need you so much. bombas. ¿Por qué no diálogo? Hay sitio para todos. ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no disfrutas? La vida puede ser maravillosa. ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no?